para avistar formações por 30 milhas. Claro, nave 6213. Confirmo. 250 agora, senhor. Proa 250, 30 milhas. Cliente, após desvio, vou e proa de Leda. Após desvio, Leda 6213. Sim, controle. Prossiga. Foi pro 050 para o localizador, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 2, reporte estabilizado. 050, 2000, 0 ou no 2, passará. Controle 3, 1, 4. 3144. Kilo Quebec Serra, suba para 1000 pés, corredor Axé, reporte para o Labar. Trisota 3283, chame torre 118 decimal 95. Pode iniciar isso, mas não desconecta não, que a gente vai receber aqui, a gente te avisa aí se mudar alguma coisa. Falou! Zero Salvador, azul 4089. Bom dia. Azul 4089, bom dia, informação em curso agora, Mike. Vitória 360, pronto, copo. Matheus, pronto, copo. Autorizado Vitória, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Eudes, onde intercepta pelo ISC 50 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120 decimal 8 e aciona 50-13 no transponder. Autorizado Vitória, nível 360, decola da 1-0, primeiro pela direita, da El, Leda, Eudes, intercepta o perfil. 208 o controle, 2086, 4089. Azul 4089, correto, portão 9, chama pronto, controle Salvador, Oceana 6213, agora mantendo 220 na proa por mais 30 milhas. A gente tem condições de voar bridge, o 6213? Quanto mais 30 milhas para evitar formações de ambos os lados? Gente, então chame o centro Recife agora no 251, no 3325, Oceana 6213. 1251, 3322, Oceana 6213, boa tarde. Boa. X1 November, bom dia. Mantenha o nível 055, chame quando o peão está detido, QNH1-012 em Salvador. Voo e Paripe da presente. X1 November, copiou? Zona 328, desça para 2000 pés QNH1-0-2, reporta estabilizado na LS Rei da Pistana 0. Tomara estabilizado no 0, 328, 2000. Luna 328, apenas para informação, tráfego nessa posição de 2 horas 13 milhas, rumo oeste, é um Bravo November 2 Papá, mantendo no meu pé. 328. Tá, 3144, desça para o nível 050, QNH 1012. 050, 5 mil pés, 1012, Rumba 85, confirma estabilizada? Afirmativo, estabilizado, Rumba 85. Completa aproximação, torre 9895, Rumba 85. Rumba 9895, tá. E no solo 06, ele vira direito, chame o solo 121, decimal 9. Rumba 219, para a direita, 1212. Torre Salvador. Boa tarde, Rumba 85. Rumba 85, continua a aproximação, ainda 9 estágios. QNH 1012, o vento no momento 1900 graus, 139. Rumba 85, tá abaixado o travador. Quilo Quebec Serra, mantenho o no meu país, prossegui em condições visuais sem frequência livre. Lola 924, desça para o nível 060, QNH 1012. Avistado, livre pouso na pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-2-2. Livre pouso, 8-5. One 9-2-4, descend and maintain flight level 060, QNH 1-0-1-2. Ela é 6255, acione identificação, autorizada chegada a Mari, desça para o nível 070, QNH 1002. 070, chegada a Mari, está efetuando pequeno desvio direita, magnética 075. Gente, por quantas milhas? Só um momento. Gol 1924, reduce speed to 220 knots. Então, 3044, desça para 3000 pés, QNH 1012. 3000, 1012, 3044, livre da restrição de altitude na posição ITAP. Livre da restrição de altitude ITAP, grato para 3044. Go 1924, descend and maintain 4000 feet, QNH 1012. 3193, boa tarde, formação Mike Confere, Galeão, autorizado nível 380. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pesulo 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 120, decimal 8 e aciona 5027 no transpondo. Autorizado nível 380 para o Galeão, decola da pista 10, curva direita, cumprimento da El, Leda, Leda Bridge, intercepta Pesulo 10. Eu vou conforme o plano. 1208 é o controle Salvador e 5027 transponder, então 3193. Então 3193, correto, confirmo o portão 01? Não, estamos no 32. Gente, no 03 chama pronto, pushback acionamento. Pronto, chamaremos, 3193. Valeu, Salvador, azul 4089, tudo meu acionamento, o portão 9. Azul 4089, livre de acionar, reporta táxi. Leasing, maintain present heading, your limit is the localizer course. Flip 5447 para barreira, só um instante de cópia, prepara a saída Momo. 1-9-8-4, read back my instructions, please. Ação externa, baixou e travou. 328. Ana 328, completa a aproximação. Torre 1-9-8, desce 995. 295, 328. Tá 3-1-4-4, desça para 2000 pés, QNH 1-0-2. Reporta estabilizado no LS, ex-terreira, pista 1-0. 2000, reporta na estabilizado na ex-terreira, 1-0, 3-1-4-4, 1-0-2, 1-2. Go 1-9-8-4, maintain present head, localize the course. Roger. Zulu November, mantenha... Confirme, vai descer para 1 mil pés, o Eco Zulu November? 1-3-2-8, livre pouso na pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-1-9, confirmando o baixado travado. Baixado travado, 3-2-8, livre pouso. Assim, 1-3-2-8. É, prepara a saída Puca, transição de para aguardando. Nine to four, descending to 3,000 feet, QNH 1012, and reduce your speed to 1800 knots. Reduce speed to 3,000, 1-9-8-4. Para a cópia, prepara a saída Momo, transição Froti, aguardando. 250 Momo Froti, obrigado. 5-5, reduza para 2,500 knots. Reduzindo, 6-2, 5-5. Papatango Eco Zulu November, desce para o 9000 pés, via corredor Axé e reporte no farol da Bá. Go 1-9-8-4 with 1-8-0 knots, resume on navigation, fly Duna position. Eu fly Duna position, 1-9-8-4. 5447, pronto, COP. Autorizado barreiras, nível 200, decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Momo, após Momo voa direto Lapa, e após Lapa, conforme a rota do plano de voo. Controle 120, decimal 8, e aciona 5035 no transponder. Final approach, ILS X-Ray, runway 10, call status. Zero no 2, o vento no momento 090 graus, nós aguarde pista livre e reporte baixado travado. Aguardando pista livre no 012, no ajuste, reportará baixado travado, 3144. Três mil pés, 62. Ponto de espera, torre em 1-1-8-9-5, ajuste no 0-2, o bom voo. Língua alfa, quando pronto, no ponto de espera da 10-18-9-5-1012, passo 089. De 12 horas agora a 8 milhas, é um Papa Alfa 3-1, rumo oeste, está mantendo 9000 pés via, pelos corredores visuais, é um tráfego que está transportando enfermo, portanto irá pousar após a pouso do mesmo. Ok, estamos reduzindo aqui, se precisar a gente reduz mais ainda, só informar. Gente, reduza para o mínimo possível, está sendo vetorado para sequenciamento, mantenha presente proa, o limite é o localizador, Oceané 6255. Vai manter proa, limitado ao localizador, 6255, descendo para 3000. Para qual? Bono 754, autorizado Campina Grande, nível 390, decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Zipá. Onde intercepta Pêndulo 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5025. 390, decola da 10, curva esquerda, Pucas e Pac, DCFW Zulu 10, 120, decimal 8 é o controle, 5025 é o transponder do 1754. Do 1754, correto, no portão 18, chama pronto pro chibé de funcionamento. Sim, portão 8, chamará. Go on 9-4, complete approach, tower 11895. 11895, go 19-4. Juliette 05328. Julia, você, né? Prossiga. O tráfego está transportando enfermo, qual a posição do mesmo, por favor? Agora está na sua posição de 2 horas e 5 milhas e meia. Ah, ok. É, aproximadamente 5 mil pés abaixo. Afirmativo. Ok, obrigado. Voo 19-24, para Salvador Tower. Voo 19-24, continue approach, stand by runway vacating, correction, vacating runway. Winds now 100 degrees, 11 knots, scan 81012. Ok, waiting for on the vacator, 19-24. 97, vetoração para sequenciamento, curva direita para 230, o limite ao localizador. Direita 230, bom mesmo assim. Se a 6255 irá ultrapassar o curso do localizador, novo limite é o QD Mike 1110 de Simbra. Ok, QD Mike 110 de Simbra, 6255. Salvo, você 3144, boa tarde. São 3144, taxi de Alfa, reportando a Juliette. Alfa, reportando a Juliette, você 3144. Sabe 6721, pronto cópia? Pronto cópia. 6721, autorizado para Fortaleza, nível 330, via Perzulo 19. Decola da pista 10, com primeira curva esquerda, saída Momo, transição Fruti. Aciona 5023, controle Salvador 120, decimal 8. 1012. 1921, cotejamento correto, pode pronto para puxo. Salvador, boa tarde, então 3206 na Fortaleza. Autorização de tráfego, Mike. Então, 3-2-1-6, informação, você é a Mike, aguarde cópia. Aguarde a cópia, só confirma a saída, por favor, aqui. Saída Momo, transição Froti. Então, 3-2-1-6. Momo, Froti, muito graça, então 3-2-1-6. Sena 6255, reassuma a navegação, voo para a Duna, desça para 2000 pés, QNH-1-0-2. Reporte estabilizado na ILS, X-Ray da pista no zero. 2000 pés, proa de dona. Reportarei ILS, 6255. 1697, reduza para 1809, desça para 3000 pés, QNH1002. Desça para 3000, 1002, 1809, 6195. 4 no solo, 19, livre direito, chame solo, 212, 19. 219, uma boa. 1924, call ground, frequency 121-19, sorry. 1924, there is no problem. Oi, tem condição de bate pela direita para o November, ponto 7? É que o Zulu November tem condições da presente de seguir no tráfego, circuito de tráfego pela direita, com curva imediata à esquerda? Confirmo, agilizando que está presente. Autorizado o circuito de tráfego pela direita, com curva imediata à esquerda, reporte na final da 17. É com o Zulu November. Porta na final da 17, galera. Muito obrigado. 180, decola da pista 10, com primeira curva direita, saída Árvore Alefa. Após sair conforme a rota do plano de voo, aciona 5041, controle 120.8. 4.102 aqui na 63 aqui. Isso é na 6141, desça para o nível 050, QNH 1002. Gol 9697, reacima a navegação, voe para a Duna, reduza para 1.80 nós e aguarde para prosseguir na descida. Está proando Duna, já mantém 180 de indicado, bela Duna. Gente. E a Mike, confere o número 2 para a cópia. Pushback acionamento web 672104. 672-1, nível acionário, porta para táxi. Camarão. Go 1924, clear to Juliet intersection, to gate 11. Correction gate 10, gate 10, to go 1925. Roger, clear, taxi by Juliet to 10, 10, 19824. Agora de 11 horas, 9 milhas, está passando Duna, é um Alfa 319, está com 1.60 nós e graus de speed, mantendo 2 mil pés. Tráfico no antigo caso, 6940. 0403, só confirmando, o nível copiado foi 370. Afirma, 370, com 3201. Beleza, no meio, cruzamento correto, a parte pronta para puxar. No momento é 1.00 graus, 1.2 nós, aguarde autorização de pulso. Na escuta. Estou acompanhando mesmo no que quer, muito obrigado. 1.4089, decola 222, chame controle no 20.8. 208, 4089. Aracaju, nível 230, decola da pista 10, com primeira curva à esquerda, saída Puca, Jamo, após voa direto Aracaju, aciona 5024, controle Salvador 1.20.8. Autorizado 230 Aracaju, conforme saída Puca, Jamo, após voa Aracaju, cola pista 10, curva à esquerda, aciona 5024, controle 1.20.8, boa noite 06. Boa noite 06, cruzamento correto, participando para a busca. Voltarei. Zoom 90, menos solo aos 23, autorizado backtrack, confirme parte para qual irá taxiar. Zoom 90 é autorizado, táxi até o parte 5 ao estacionar, tem livre frequência. 6255, baixada travada? Afirmativo. 6255, livre pouso na pista 10, vento 1.00 graus, 1.2 nós. Livre pouso, pista 1.0, 6255. Alfa, Alfa, Tango, Tango, prossiga. Se Alfa, Tango, Tango, confirme o nível que mantém. Gente, Alfa, Tango, Tango, acende identificação, autorizado chegada BONF, voe para a posição BONF da presente, mantenha o nível 090, chame quando pronto para descida, QNH em Salvador no 02. Boa noite, 754, pushback acionamento, noite. No 754, livre acionado, porta para táxi. Livre, chamada para o táxi, boa noite, 754. Obrigada. Gente, confirme posição, Mike Juliette Romeo, não recebo seu transponder. Comandou, Tan 3193, você pega acionamento no 06. Tan 3193 no 03, confirma? No 06. Ok, chama após a passagem do aeronave da web e a retaguarda, se livre sua meta, conta para táxi. Essa porta passagem da aeronave da web, você no 06, chama para táxi, Tan 3193. Salvador, voa Webjet 6721 no ponto de espera. Webjet 6721 não mantém ponto de espera. Mantendo. Salvador, boa tarde, voo 697, passando externo em baixo travado. Voo 697, continue a aproximação, aguarde o estar livre. Guarda. Pelo 697, informa que o vento no momento é 090 graus no 1 nós e o altímetro 1 no 092. 255 no solo de 2000, chame solo no 21 decimal 9. 219-6255. Prossiga. Vai alternar a informação anterior, vai se manter na presença de cidade baixa. Ciente. Alfa para ingressar, Julian. Reportarei. 220 por 25 milhas devido a formações. Ciente, o azul 4089. Após desvios. Confirme, por 25 milhas. 697, baixada travada? Negativo, 697. Pelo 697, livre pouso na 10, vento 100 graus 109. Livre pouso, 697. M3-5, desce para 2000 pés, que na Gauna 02, reporta estabilizado no LS, que se rei da pista na 0. 2000, reporta estabilizado no LS, no 0. 6312, 1 no 5. Xenem 141, desce para 4000 pés, que na Gauna 02. 5, mantém a posição antes da Juliette, botão previsto 08, está sendo desocupado pela aeronave, tá bom? É, ok, vai aguardar, 6255. 1-697, no solo de 28, livre à direita, chame só 1, 21 decimal 9. 219, boa tarde. 4104 é o POB, 4 horas e 35, Fortaleza. 754, autorizado o táxi via Pátio 1, Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 012. Vai seguir a navegação como número 2, está na decolagem 1754. Como número 2, ponte espera 18.95.1754. Livre decolagem na pista no 0, vento 080 graus, no 1 no nós. Iniciando a 10, vai ficar 7 vezes 1. E chame Centro Recife agora, no 251, no 3325. A primária é 1251 e a secundária? 1-3-3-2-5. 1-3-3-2-5, voando após o desvio bridge e chamando o curso 4089. O sinal 6315, apenas para informação, tráfego nessa posição de 12 horas, 4 milhas e meia, é um helicóptero mantendo 800 pés, não irá interferir nessa aproximação. Ciente, 6315. 6-0-6. Xané 6255, após a passagem do tráfego da Gol com pintura da Varing, ingresso na Juliette para 08. Estimativa após o Boeing, prossegue para portão 8. 6255. Paulo, boa tarde, voo 1697. No 697.